Bem, boa noite a todos que nos assistem por essa presença maravilhosa. Essa mensagem, ela vem testificar tudo que o Michael falou. E ela começa assim: quanta luz neste ambiente. A luz está visível por todos os lados, nas paredes, no teto, no chão, nas janelas e em cada assento. Toda esta sala é pura luz cósmica. A luz mora aqui há bastante tempo. Cada pessoa, assistente ou médium, ouviu o chamado. Logo, não chegou até as portas desta casa por acaso. Foram trazidos pelos emissários de Deus Pai, Mãe, para somar, aprender, ensinar, doar, se doar em prol do bem comum e da evolução das suas famílias, dos seus ambientes de trabalho, dos seus amigos e, quiçá, do seu próprio país. Há muito ainda a ser feito, pois o trabalho é árduo e infindável. Como foi dito na preparação da reunião de hoje, cada médium desperto e consciente é como um vírus de amor nadando num ambiente infectado de ódio, fanatismo, egos exacerbados, brigas e intolerância religiosa, comandados pelos senhores da Matrix, pelos dirigentes das hordas trevosas, que tem facilmente manipulado esta infinidade de canais que insistem em trazer profecias por meio de comandos hipnóticos e subliminares que fazem sucesso e obtêm muitos likes, os quais visam apenas lucros e mais lucros com as bênçãos das trevas. Trabalhar para a espiritualidade maior não é fácil. É muita responsabilidade. É preciso ter ética, dedicação e um coração de amor abundante, verdadeiro e puro. É se vigiar 24 horas por dia, porque orar não é o suficiente. E se amar primeiro, é se amar primeiro, é se conhecer primeiro, é se olhar, se analisar, se melhorar, pois só assim teremos condições de crescer, de nos preparar e nos blindar para não cair nas tentações materiais, espirituais e da carne que tentam nos seduzir a cada vídeo, a cada programa, a cada música, a cada show, a cada rosto e corpo bonito que têm sido utilizados como isca. Acordem, meus irmãos. Parem de querer ser a palmatória do mundo. Antes de criticar alguém, parem, pensem, olhem-se criticamente. E se não houver pureza e amor incondicional suficiente para assambarcar, abraçar e melhorar o mundo, calem-se. Aceitem a sua insignificância. Aceitem a sua pequenez. Aceitem a sua impotência de ainda não conseguir ter a capacidade de despertar a sua centelha divina, pois é só ela que os tirará da cegueira da escravidão e assim enxergar a luz divina e ser um autêntico emissário de Deus. Esta mensagem foi dada por Senira Pinto, a autora da música Quanta Luz. E ela está aqui do meu lado. Se puder, eu posso até cantar a música, porque ela está aqui do meu lado. Se houver possibilidade, porque ela está pedindo para eu cante a música. Ela ficou... Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Larará. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada. Essa foi a mensagem da noite de hoje.